Graça e paz, irmãos, irmãs. Como é bom e precioso que os irmãos, as irmãs, vivam em união. É um óleo precioso, bendito, e seja exaltado o Senhor por esse óleo, principalmente quando nós estamos unidos em torno da palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa devocional no primeiro livro de Reis, no capítulo 10. Primeiro livro de Reis, no capítulo 10, que é um relato mais histórico acerca da visita da rainha de Sabá e também as riquezas do rei Salomão. Não é um capítulo longo, mas um capítulo que nos dá informações importantes sobre a história de Israel. Lembrando que nós estamos nesse contexto: história de Israel, período da monarquia, em particular a história do rei Salomão. Lembro também e dou crédito que a nota de rodapé que leio para vocês é da BKJA. Se você puder baixar no seu celular, ótimo. Se puder adquirir a Bíblia e acompanhar, melhor ainda. Antes de começar a leitura, leia um texto que o pastor Paulo nos mandou para a meditação de abertura. E diz assim: é franca a porta divinal, aberta a todo mundo, por ela o pecador mortal avista amor profundo. Ó, graça imensa, pois assim a porta aberta fica a mim. A mim, a mim. Aberta fica a mim, aberta, sim, de par em par, entrai com grande urgência, Deus aos constantes vai mostrar real munificência. Deposta a cruz, o vencedor nos céus, entronizado, repousará com o Senhor seu Deus e Rei amado, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Irmãos, leiamos então 1 Reis, capítulo 10, a partir do versículo 1, a visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá tomou conhecimento da fama que Salomão havia alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém a fim de averiguar sua sabedoria mediante uma série de questionamentos complicados. Há evidências arqueológicas atuais que são praticamente unânimes e consideram que Sabá tenha sido um expressivo reino mercantil localizado no sudoeste da Arábia, como diz Gênesis 10, 28, Joel 3, versículo 8, entre o período de 900 a 450 a.C. Lucrava fundamentalmente com o comércio marítimo. Os israelitas nunca gostaram de se aventurar pelos altos mares e por isso preferiam depender de parceiros mais desenvolvidos nessa área, com a Índia e a África Oriental, transportando mercadorias de luxo para o norte até Damasco e Gaza. Salomão estava inovando e abrindo fronteiras comerciais com sua nova e sofisticada frota de navios mercantes. A rainha de Sabá, irmãos e irmãs, reconheceu que a sabedoria e todo o poder de Salomão eram dons do seu Elohim, Deus. Contudo, ela apenas percebe a ação divina através da sua cultura pagã e politeísta. Algo muito parecido com o universalismo pós-moderno vivido hoje em dia. Não há nenhuma indicação objetiva de que a rainha de Sabá tenha se convertido a Yahvé, o deus de Salomão, abandonando todos os seus deuses e ídolos. Normalmente, pessoas poderosas e muito ricas querem sempre mais um deus e não o único deus, Yahvé. É algo natural ao ser humano avarento. Capítulo 5, versículo 7, segundo Crônicas 2, 12, Daniel 3, 28 e 29. Contudo, Jesus Cristo afirmou que a rainha de Sabá havia viajado de muito longe só para conhecer as palavras de um homem de Deus, em contraste com a atitude dos mestres de Israel e seus doutores em teologia. Estavam diante de Deus, mas não conseguiam reconhecê-lo, nem pelos seus milagres e sinais, tampouco pelas palavras de poder de Jesus, o Messias, Mateus 12, 42, Lucas 11, 31. A partir do versículo 2, irmãos, quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, colocou diante de Salomão todas as indagações que havia preparado. Salomão respondeu tranquilamente a todas as questões. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse esclarecer. Constatado assim toda a sabedoria de Salomão e observando atentamente o palácio que ele havia erguido, os alimentos que eram servidos à mesa, o alojamento, o destinado aos seus oficiais, os criados e copeiros do rei, todos uniformizados, e os holocaustos que Salomão realizava no templo de Yahvé, a visitante ficou maravilhada. Então ela declarou ao rei: de fato, tudo quanto tenho ouvido em meu país acerca de tuas grandiosas realizações, de tua notável sabedoria, é verdade. Contudo, eu pessoalmente não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos, e, portanto, posso afirmar que não me comunicaram nem a metade da realidade. Tu ultrapassas em muito o que me transmitiram, tanto em sabedoria como em riqueza. Felizes as tuas mulheres, felizes esses teus servos, que estão continuamente na tua presença e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e colocou no trono de Israel. Por causa do amor leal e eterno do Senhor para com Israel, ele te elevou à majestade e te fez rei para estabelecer justiça e tudo que é verdadeiro. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias, pedras preciosas. Jamais se viu chegar em Israel tamanho carregamento de especiarias, quanto que a rainha de Sabá trouxe e ofereceu ao rei Salomão. A frota de Irão, que trazia ouro de Ofir, também trouxe dali madeira nobre de sândalo, em grande quantidade e pedras preciosas. O rei usou esses carregamentos de sândalo para produzir balaústres para o templo, como também harpas e alaúdes para os cantores. Até o dia de hoje, nunca mais foi trazida nem vista madeira de sândalo como aquela. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com tudo que ela desejou levar para sua terra. Tudo quanto solicitou ao rei, isso ganhou, além do que lhe dera por sua generosidade real, e assim ela retornou satisfeita para seu país com seus servos. Aqui, irmãos, no versículo 13, nós temos o final dessa perícope, desse trecho, desse pedaço da Bíblia que dá destaque à visita da rainha de Sabá. A partir do versículo 14, nós vamos ver as riquezas do rei Salomão e reforçar a ideia, irmãos. Até o capítulo 10, você vê um homem profundamente abençoado por Deus e, portanto, além de Provérbios, Cantares, Eclesiastes, podemos incluir o livro de Primeira Reis como um relato do relacionamento entre Salomão e o Senhor. Agora vamos ver as riquezas do rei Salomão. É impressionante. O peso do ouro que chegava às mãos de Salomão anualmente era de 23.300 quilos, além dos impostos e taxas que eram pagos por mercadores e comerciantes em geral, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. Veja só a extensão, a grandeza, o apogeu que nós mencionamos no período do reinado do rei Salomão. O rei Salomão mandou produzir 200 grandes escudos em ouro batido, e foram utilizados 3 quilos e 600 gramas de ouro puro para folhear cada um. O rei também ordenou que fossem feitos 300 escudos pequenos e folheados com 1,8 kg de ouro batido em cada escudo, e o rei mandou colocar todos esses escudos no palácio do Bosque do Líbano. Salomão mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. Esse trono tinha 6 degraus, um espaldar arredondado na parte superior, braços de cada lado do assento e a escultura de 2 leões em pé, próximos a cada um dos braços do trono. Havia também 12 leões nos 6 degraus, um em cada ponta de cada degrau. Nada igual havia sido produzido em nenhum outro reino conhecido. O leão, com a sua simbologia de reinado, né? Então aqui há uma declaração clara do reinado do Senhor. Todas as taças usadas na corte do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do Palácio do Bosque do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata não tinha grande valor comercial nos dias de Salomão. Efetivamente, o rei controlava uma frota de Tarsis, navios mercantes que navegavam juntamente com os navios de Irão. que nós já mencionamos nos capítulos anteriores. De 3 em 3 anos, a frota de navios mercantes retornava trazendo ouro e prata, marfim e animais exóticos como macacos e pavões. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio de todos os reis sobre a terra. Repito o versículo 23. Vejam a graça de Deus sobre Salomão. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio de todos os reis sobre a terra. Todo mundo queria ser recebido por Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Aqui a oportunidade do testemunho, né? E cada pessoa recebida em audiência, ano após ano, trazia o seu presente, objetos de prata e obras de ouro puro, roupas finas, armas poderosas, perfumes raros, especiarias e muitos cavalos e mulas. Salomão também acumulou muitos carros e cavaleiros, de modo que se chegou a contar 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Posicionou um determinado contingente em algumas cidades estratégicas e a outra parte da guarnição permaneceu perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e os cedros, quanto aos sicômoros das campinas, a figueira dos frutos desprezados. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de Kev, na Cilícia, onde os agentes do rei negociavam os preços e os compravam. Traziam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas e os exportavam para os reis dos hititas e dos arameus. Meus irmãos, minhas irmãs, 2 destaques, sem dúvida. Primeiro, a visita da rainha de Sabá, que fez uma série de perguntas para Salomão e ele não teve dificuldade em responder nenhuma das questões, mostrando a sua grande sabedoria. E o segundo destaque, que nós também não devemos ter nenhum preconceito, e vou falar de Jesus agora, as riquezas do rei Salomão. Foi grandemente abençoado com o que se chama hoje de prosperidade. Nós não devemos ter, de modo algum, por corrente alguma, por ideologia nenhuma, não devemos ter nenhum preconceito contra as pessoas que prosperam e que muitas vezes prosperam por causa da mão do Senhor. Salomão ergueu um império por causa das mãos do Senhor. E nós não devemos ter nenhuma reticência quanto a isso, nenhuma restrição. O que Jesus vai dizer é que é mais difícil para um rico entrar no reino dos céus do que o camelo passar por dentro de uma agulha, ou seja, por causa do apego às riquezas, as pessoas muitas vezes se perdem. Mas Jesus não está dizendo em momento algum, e ele tinha amigos como José de Arimateia e outros, que eram bem-sucedidos economicamente. Não devemos ter nenhuma restrição, porque estaríamos fora do preceito cristocêntrico, cristológico, ou seja, Deus pode abençoar com prosperidade, como abençoou Abraão, abençoou Isaac, depois abençoou Israel, ainda quando se chamava Jacó. Deus abençoou muitos dos seus servos e continua abençoando até hoje. Então, não tenhamos preconceito com relação a isso. A única coisa que devemos ter, e isso sim, com muita clareza, é que quando a pessoa é muito bem sucedida economicamente, ela ganha um elemento a mais para vigiar, porque ela pode se apegar às riquezas e deixar Deus em segundo lugar, em terceiro, em quarto. Pode estar frequentando uma igreja e Deus ser o segundo lugar, o terceiro, até o último lugar da sua vida. Cumpre todas as obrigações religiosas, mas na verdade é um quase cristão, estou parafraseando John Wesley mais uma vez. Então o problema não está na riqueza, o problema está em como a pessoa utiliza a riqueza, em que lugar ela coloca a riqueza e o bem-estar econômico, o ser bem-sucedido economicamente. Esse é o problema. Esse é o problema para nós cristãos. Em que lugar nós vamos depositar nossa alegria, esperança, a nossa confiança, se é em Deus ou se nas bênçãos que Deus deu? Tá bem? Que Deus abençoe você. E se você foi um escolhido de Deus, alguém que Deus decidiu abençoar profundamente na sua profissão, se Deus o abençoou economicamente, louvado seja o nome do Senhor. Então, somente vigie para que isso não se torne um ídolo na sua vida. Agora, não pense, nem ninguém engane-se a si mesmo, engane a si mesmo, achando que o único ídolo é o dinheiro, o Deus Mamon. Não. Há muitos ídolos que estão dentro do coração humano, que estão no seu comportamento. Há muitas possibilidades de ídolos. O que Jesus deixa claro é que nós não devemos, então, deixar de vigiar quando nós somos abençoados economicamente. O que eu desejo a você, mesmo num mundo desigual, mesmo com uma sociedade desigual, o que eu desejo a você é que, se for a vontade do Senhor, Ele o abençoe economicamente. Abençoe mesmo. Coisa impressionante, como no caso de Salomão. E mesmo que seja um pouco menos ou muito menos, mas se ele o abençoa economicamente, não há restrição por causa de Jesus. A restrição é, de novo, em que lugar Deus vai estar na vida dessa pessoa que foi poderosamente abençoada por Deus. Nesse sentido, a prosperidade falada não traz em si, substancialmente, um problema, porque, como disse, há muitos outros ídolos, inclusive o ídolo da pobreza. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o lugar em que Deus vai estar em nossas vidas. É essa a questão. Porque se você é alguém abençoado, você foi abençoado para abençoar, você foi nutrido para nutrir, foi contemplado para contemplar, foi agraciado é para agraciar. Então, eu deixo essa devocional, aproveito essa devocional, porque o problema da teologia da prosperidade não é a prosperidade em si, mas é a barganha que se faz religiosamente com Deus. Isso se faz desde o ano 325 da história da Igreja Cristã, quando a Igreja faz um pacto com o Império Romano, já em processo de decadência, e a Igreja vai se tornar, então, muito próspera e vai se perder nesse caminho. Então, o que eu quero deixar com você, seja abençoado, é a minha oração. Seja abençoado pelo Senhor, mas sendo abençoado pelo Senhor, lembre dos seus queridos filhos, filhas, irmãos, irmãs, familiares. Lembre da sua igreja local para investir no trabalho missionário da sua igreja local. Invista no processo educacional dos seus filhos, também tratando com eles que eles não devem colocar a riqueza em primeiro lugar, mas invista na educação deles. Você não está cometendo erro algum investindo na educação deles, para que eles também possam alcançar esse bem-estar econômico. E alcançando o bem-estar econômico, também poderão alcançar o bem-estar social em várias áreas. Acho que nós precisamos caminhar sempre, irmãos e irmãs, na temperança. Nós precisamos ser, pessoas de domínio próprio. Precisamos saber e entender que o Senhor nos concede as bênçãos e Ele nos concede para que nós, possamos conceder a outros. Ser solidários com os outros, ajudar os outros, como eu disse, da família à sociedade, mas ajudar até estruturalmente, assistencialmente, que é aquela ajuda mais imediata, e também estruturalmente, para que a pessoa possa também estudar, possa também lograr, êxito em sua profissão, para que ela possa, ter uma vida melhor. Essa é a questão. Jesus dependeu de ofertas em todo o seu ministério. Eu sempre estou voltando para Jesus porque somos cristãos. Ele foi sustentado 3 anos para realizar a sua missão. Os apóstolos foram sustentados. No Antigo Testamento há uma enormidade de pessoas abençoadas. Mas no Novo Testamento, que é a referência maior, Jesus foi abençoado, os apóstolos foram abençoados, a igreja foi abençoada até o dia em que começou a se corromper e a colocar a riqueza, o dinheiro, o poder em primeiro lugar, segundo, terceiro, deixando Deus lá para trás. Que Deus abençoe os irmãos. Eu faço dessa devocional a minha oração, e se for vontade dele, que todos tenham um bem-estar social e muitos alcancem esse bem-estar social, milhares alcancem esse bem-estar social através de irmãos que foram contemplados a priori e agora a posteriori ajudam outras pessoas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Fico feliz de compartilhar um texto como esse, porque ajuda a entendermos que o problema está na ideia da barganha. Eu não procuro Deus, eu procuro a bênção que Deus dá. Mas se não há a ideia da barganha, se eu entendo que tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, todamos. Se eu entendo isso, eu certamente poderei ser abençoado por Deus nessa área. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a coinonia, o relacionamento, a solidariedade, o bem-estar social de cada irmão, o bem-estar familiar, o bem-estar no estudo, na profissão, no lazer, alcance a todos os irmãos e irmãs espalhados sobre toda a terra. E esses possam ajudar outros também, e assim seja, até que nós desfrutemos da bênção eterna e celestial que não tem preço. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.